no velório não teve chuva de rosas, muito menos medalha de mérito pra morte honrosa. Direto da sua de terra, observei maldade, vi lágrima de dor, da liberdade aos cárceres. O mesmo sonho, o mesmo pesadelo, o mesmo objetivo, tudo envolvendo dinheiro. Pra mim, pra você, é o pra quem querer. Bora então, bonitão, cê tem que merecer, porque o crime é o crime. O nome no livro decreta mais um querido amado que a nossa firma emprega. Na mesma cena, o mesmo sofredor, cansado de perder, vira gladiador. Na cadeia, degola estrupador e chuta crânio. Na rua, de 762 coleta os banco. Puta, chicote estrala, querido luta. Conferência, meu salve pros primo. Ó meu senhor, ilumina o sofredor que no jardim de corpos por ti manteve o amor. O peso das palavras quero ouvir. O peso das palavras quero ouvir. O peso das palavras quero ouvir. Direto das ruas de terra. O peso das palavras. O peso das palavras quero ouvir. O peso das palavras quero ouvir. O peso das palavras quero ouvir. Direto das ruas de terra. O peso das palavras. Salve, salve, molecada doida. Troquei ideia lá com os meninão lá. Tá tudo no nosso nome. O aval já foi dado. O peso das palavras, moro, sangue bom. Direto das ruas de terra. Pode cantar, moleque doido.